Salve, que é o Tranco, salve, que é o Destranco. Salve, seu Trancarro! Que satisfação falar com o senhor novamente aí, hein? Claro. O senhor quer hoje conversar sentado na calçada ou o senhor quer hoje conversar um pouco mais sério? Olha, por falar nisso, o outro acabou de colocar uma cadeira de couro aqui pra eu sentar. E eu não vou sentar no couro de ninguém. Eu vou baixar e sentar aqui na casa, no chão. É lugar de show. Seu Trancarroz. Eu tô sentando na calçada. O negócio não é sentar em um X, não. Mas vamos lá. Qual que é a próxima? Na encruza, existe um homem valente. Lá, na encruza, existe um homem valente. Com sua capa e cartola e seu punhal e trujente. É madrugada, ele está do meu lado. Por falar nisso, o outro acabou de colocar uma cadeira de couro aqui pra eu sentar. E eu não vou sentar no couro de ninguém. Eu vou baixar e sentar aqui na casa, sabe, no chão. É lugar de show. Seu Trancarroz. Eu tô sentando na calçada. O negócio não é sentar em um X, não. Mas vamos lá. Qual que é a próxima? Ei, seu Tranca, antes de começar a prosa, o senhor sabe que eu estava falando com uma entidade que disse que influências externas de espíritos mais trevosos que não querem que esse diálogo prossiga, se não há a proteção de vocês, ela pode estragar a nossa aparelhagem, atrapalhar a conexão. Como é que o senhor vê isso daí? Acontece mesmo? Precisa realmente de uma grande proteção? Como é que é? Proteção vocês precisam para tudo. Todo mundo precisa de proteção. O outro lá andava com 12 do lado dele, não protegeram ele. Então assim, todo mundo com proteção. Proteção é para tudo. Agora vocês estão achando que nós somos polícia. Que nós estamos protegendo vocês para isso, para quê? Cada um tem sua guarda de anjo, tem não? Então se você tem sua guarda de anjo, não fica dependendo que Exu vai ficar guardando do seu tempo. Todo. Nós também temos o que fazer. Mas tem muito. Se você está ajudando alguém, é lógico que vai ter espírito trevoso que vai querer atrapalhar, né? O próprio espírito trevoso da pessoa invejosa é o primeiro que quer atrapalhar. Ai, como incomoda. Ai, como vocês incomodam. Não. Incomoda se você vocês tocam na ferida. Tá? Ainda que até agora os piores mesmo ainda não apareceram. No começo eu me lembro muito do que aparecia a gente condenando você. Que você ia falhar, que você ia cair, que você ia tombar. O povo não gosta, é mesmo, de Amaiá, eu sei como se maia, Judas. Maiá, maiá, maiá. Até ver a pessoa pra baixo no chão. Aí depois ela vai querer aconselhar, vai dizer o que é certo, o que é errado, só depois que você tomba. Sabe que isso é próprio das pessoas inseguras, né, dona? É. É próprio de quem não tem garantia. É próprio de quem não tem personalidade. É isso, dona. É isso. Próprio de quem não tem, né? Então, e quando a pessoa tem a maldade dentro dela, tudo bem, mas vamos dizer assim, os espíritos, eles conseguem então influenciar ao ponto de atrapalhar a comunicação se não tiver uma proteção boa. Eles vão influenciar todo tipo de gente obtusa. Toda vez que se a pessoa tem um sentimento chamado inveja, insegurança, porque inveja é próprio do inseguro, Olha lá. né? A inveja é própria daquele que não tem. Se a pessoa não tem, ela já vai estar invejada. Ela vai estar sempre desejando, ela vai estar sempre cobiçando. Então, a inveja é cobiçando, é uma do lado da outra. É uma inveja cobiça. É por quê? Porque o outro não tem. Você só inveja aquilo que você não tem. Mano. Então, assim, a pessoa é ruim. Ela tem índole ruim. Aliás, vocês todos são ruins. Aliás, eu sou ruim. Se eu fosse santinho, tá lá tocando harpa no meio de São Gil. Mas como eu sou Ju, eu tô optando por trabalhar aqui na energia luciférica. Como fala o danado lá. Porque eu podia estar trabalhando na energia micaélica, como fala o dono lá. Dono, eu consigo trabalhar Exu aqui, ó. Um divide a espada em dois lados. Um lado da tal da energia luciférica e o outro lado da energia micaélica. Tô falando bonito porque eu tô aprendendo também. Porque se eu Oh. falar pra você que eu sou computador, que agora o povo pensa que todo mundo é computador, que o Exu vem de lá nas trevas e não sabe que é um computador. Então, eu não vejo vocês falando, eu vejo vocês usando, eu não parei no tempo. A única coisa que continua sendo a mesma coisa desde o começo é o inferno que cai em Abel pronto nas escrituras. Não. A inveja começou lá, mas a inveja está aqui. Só está explicando. E o invejoso sempre nega ser invejoso. O invejoso, ele nega. Aí eu não sou, não. O invejoso é o primeiro que tem. Ele é cego. Ele é cego. Ele não vê os próprios erros. Aí fala assim, o invejoso fala assim, aquele ali vai pagar. Aquele ali vai tombar mais cedo ou mais tarde. Aquele ali tá enrolando os outros. Aquele ali é o que vai. Você condena o outro. Agora, se você botar um espelho na tua frente, você vai ver tudo aquilo que está condenando o outro. É justamente o que você é. Já percebi muita gente nesse mundo que costuma falar. Isso acontece muito em lugar de trabalho, que as pessoas estão trabalhando, escritório, firma, essas coisas. Fala assim, fulano de tal não trabalha direito, fulano de tal fala dos outros, fulano de tal naquilo. O que você está botando de qualidade ruim nos outros é justamente aquilo que você é. Aí você chama os psicolocos aí, pergunta para os psicolocos se ele não concorda com o que eu estou falando. Psicólogo. Achar o defeito nos outros, você acha o defeito nos outros daquilo que você não reconhece dentro de si mesmo. Isso aí resolve com uma coisa muito fácil chamada reforma íntima, não é não? É. Vai reformar os seus íntimos, que você vai ver que você é podre. Que cântaro é o que você tem sido? O que você tem derramado? Você tem derramado o vinho suave do Espírito? Ou você tem derramado um vinagre, que é o que você tem no seu. Aquele vinagre cheio de ego, aquele vinagre cheio, que azedou por causa do fel que existe dentro da tua alma. Então, analisa muito bem, dona, que cântaro você tem sido, que você tem derramado para os outros. O vinho do Espírito, ouça o vinagre egocentrado. Isso é o que se fala nessas cantigas. Desses trabalhos que meu burro faz. Que daqui a pouco estão falando também que tá errado. O povo gosta de falar. Tem língua, né, dono? Vai falar. Vai Nasceu. falar. Antes tivesse nascido mudo. Nossa, realmente, se um membro seu te escandaliza, arranca-o e joga no fogo. Mais ou menos assim. Corta e joga fora, né? É. o tal da figueira. Se a figueira não dá fruto, pega, arranca e joga fora. Né? É o mesmo que te escandaliza. Ok? Vou te contar. O povo tá podre, mano. Nossa. O povo tá muito podre. Porque num lugar de... Eu tenho duas opções pra quem gosta de falar. Ah lá. Primeiro, vai carpir. Vai carpir uns quintais aí. As donas também gostam de conversar. Vai lá, vai passar uns fardos de roupa. E os donos também que gostam muito de competir, falar também. Vai estudar, né? Por que que fica falando dos outros? Enquanto a tua língua tá calada, teus olhos tá lendo, você não tá falando merda pra ninguém. Você não tá fazendo mal pra ninguém. Mas vai ler o que é certo. Vai lá, ler o que é justo. Porque talvez você tire um pouco do vinagre e você entra da tua alma. É por isso que eu tô ofendendo, né, dono? Não tô, não. Não, não tá, tô não. Fazendo pensar. Claro. Tô fazendo pensar. Então, vamos dizer assim. Às vezes, porque as pessoas ainda vêm de um... Um catolicismo espírita misturado com um monte de condicionamento pessoal para poder ter base para julgar o outro, acaba dizendo que o comportamento do médium influencia a mediunidade, porque eu quero que influencie, porque eu não gosto da pessoa. Mas não é os espíritos do médium que vão decidir até onde e quando ele deve atuar como médium, e se ele é um aparelho bom, e como é que faz? O senhor acabou de falar do julgamento também, a gente não pode julgar ninguém porque não é perfeito. O fato de ser um aparelho bom, muitas vezes não tem a ver com a docilidade do aparelho. O meu burro, por exemplo, é muito bom canalizador. Isso aí não tem quem não fale. Vai dizer que está fazendo teatrinho? Vai aqui, não vai lá, dá endereço, depois manda lá ver. Onde tem mentira, fala que Deus não entra, não. Lá onde eles trabalham, tem Deus, sim, senhor. Eu não sou mãe de Deus, não sou o primeiro a falar que sim. Eu não gosto de mentiroso. Vamos falar da índole dele. Quantos ele já roubou, quantos ele já assaltou, quantos ele já afundou. Eu quero nome e endereço. Aí não tem. Tem a língua maledicente daqueles que não se junta e não aceita o jeito de trabalhar. Mas eu vou lhe contar. Eu não sou de concordar muito de falar que o pai de santo que é o que toca o terreiro. Quem toca o terreiro é a entidade, dona. Pai de santo, a maioria das vezes também não vale nada. Aí fica pagando de santinho. Aí tem que agir assim, tem que fazer assim. Isso é coisa pra Cristo. Isso é coisa pra gente. Não adianta nada. Aí é que vira a tal da... Aí depois condena, fala assim. Aí esse aqui é o lobo de cordeiro. É o lobo que tá na pele do cordeiro. Dono, o meu aparelho. Seja o nome que você quiser usar. É o mais torto dos outros, de todos. Porque ele é humano. Agora, isso não tem nada a ver com o trabalho das entidades. Entidade vai e trabalha, independente se o médio é bom ou não. Entidade verdadeira. Entidade verdadeira. Agora, como existe médio picareta, existe entidade picareta. Se a entidade é fraca e tendenciosa e voltada a fazer esses rebuliços que se faz na vida das pessoas. Porque você já percebeu, dono, que geralmente a pessoa que é a fofoqueira, a que planta maldade, a embusteira, tem a vida dela, a vida mental dela. Nem sei se física, mas mental. Tudo virado ao contrário. Ela tem uma coisa chamada infelicidade. Aquele que levanta falso testemunho é infeliz. Esse é algo que tem mais certo. Então, quando você for no terreiro, não vá pelo Pai de Santo, vá pela entidade. Se você for inteligente, tem uns burros, deve mental. Aí, uns obtusos. E chega e fala assim, aquela entidade é boa. Muitas vezes nem tem entidade. Mas gente inteligente sabe se tem ou se não tem. Você bate o olho, você sabe se é assim, não é? É através da mensagem, das atitudes. Ah. Mensagem, atitudes, você vê. É sempre a mesma. Entidade verdadeira é sempre a mesma, desde o começo. É, então. Essa... Tem uns aí que eu vou falar. É. Tem uns aí que desde o começo, para poder atrair a clientela, vai mudando conforme o cliente. O começo rosa, assustou, padre rosa. O começo fala grosso. Aí viu que os outros afastaram de falar. Eu não sou o tipo de entidade que chega para falar porque você quer ouvir. Eu vou falar o que eu quero falar, o que eu tenho que falar e o que você tem que ouvir. Isso é trabalho. Atender a vontade do ego dos outros não é minha banda, não. Eu falo o que você tem que ouvir e o que eu tenho que falar. Essa é a minha proposta de... Vocês falam que nós é guardião, né, Dano? É. Por falar desse negócio de guardião, eu já vou falar o seguinte. Falando de tal, isso aí, ó, quase tudo fala. Você me achou isso, me achou aquilo, me achou aquilo, me achou aquilo. Você acha que eu sou Exu céu? Dono, eu sei que é meu. Eu sei que entrou dentro da minha energia. Nossa, seu trânsito. Eu sei que tá vibrando dentro do meu trabalho. Eu não sou seu, não, dono. Uhum. Então, quando falar minha pombagira, faz e minha pombagira, faz. Cuidado. Cuidado, que eu sei que é nosso. E por outro lado, pergunta assim, por quê que nós é guardião? Você acha que eu estou guardando você? Você acha que eu sou o seu protetor? Você acha que eu sou o seu anjo negro? Porque tem anjo branco, né? E tem os condenados que somos nós. O povo adora jogar nós. Né? Você acha que eu estou aqui para guardar você? Posso até fazer um favorzinho. De mostrar mais ou menos o que é certo e o que é errado, não invadindo muito seu livre-arbítrio. Que se você querer meter a cabeça na parede, você vai. Eu não vou segurar. Não vai falar que foi o que fez. Às vezes o dono pega e joga o carro no controle na hora da loucura e depois fala que foi o Satanás que fez. É muito fácil colocar essa terceirização da culpa. Agora falar que eu sou seu guardião. Eu sou guardião, dono. Do tipo de trabalho que nós faz. Eu sou guardião da proteção que é necessária para chegar essa palavra aqui em quem tem que ouvir. Eu sou guardião da Umbanda. Eu não sou seu guardião. E eu não sou seu nunca. Eu sei que é meu. Eu sei que me vem me buscar. Eu não preciso de você. Você precisa de nós. Porque esse trabalho de proteção não é. Eu não fico acampando ao teu redor. Eu acampo em volta de quem precisa de alguma coisa e de quem precisa de esclarecimento. É aí que eu vou acampar. Fala que é anjo, né? Aí os anjos vão acampar em volta do frontal. Dono, muitas vezes é uns Exus fazendo trabalho de anjo. Uhum. Quem diz que Exu não é anjo? É, ué. Fez trabalho. Qual que é a função de Exu? Não é da proteção? Sim. Não é. Vai esclarecer. Só que a forma que a gente faz é dando tapa na cara. A gente tem que saculejar para enxergar. Eu não me incomodo que me chame de Exu, não. Que é o nome que a Umbanda me deu. Agora os bonitos, os grãos fininhos. É guardião. É guardião. Eu só sou guardião por um motivo, porque eu dou a guarda. Mas se assim me chamar de Exu, Exu serei. Ah, se não sou. O que mais você quer conversar? Isso mesmo. Isso é uma conversa muito boa. Quando o espírito sabe que o seu médium é imperfeito e que vai cometer erros e erros e erros, o espírito também sabe como corrigir as dificuldades que vocês querem dar para ele se melhorar, não é assim? O médium, mano, é o mais testado de todos. Ah lá. O médium passa por promoção e os normalzinhos não passam, não. Não que ele não seja normal, mas o médium, ele vai ser testado, ele vai ser tentado a desistir, ele vai ser testado através das coisas mais mundanas, que é dinheiro, que é rabo de saia, que é cueca, que é tudo que você pode imaginar mundano. Aí, o médium vai ser muito testado. Eu admiro aqueles médiums que não se caem na tentação de fazer merda na vida, que não caem na tentação de usar as entidades. Tem uma coisa chamada animismo, né, dona? Agora eu vou falar. Eita. Se não falar não, agora eu vou abrir minha boca. Pelos doméstico, fala assim, aquele pai de santo é bom, porque aquele ali mata não sei quantas galinhas. É. Você chega com coisa ruim ali, aquele terreiro ali é bom. Ele vai falar que não, mas resolve teus problemas no instante. Aquele pai de santo ali é bom, porque é o Exu dele, bebe bastante menga e trabalha bastante com matança. Dono, será que eu preciso de tanto sangue quando vocês me lavam? Isso que você sabe que é lindo, trancar a rua que mais recebe sangue, né? É que nós é popular, nós é do povo, nós sentamos na carne, sabe? Aí os ricos chegam e falam assim, não, mas trancar a rua pode sentar na carne, sabe? Tem que sentar no trono de ferro. Naquele trono de ferro faz matança. Aí o pai de santo é bom. Então, tem uma coisa chamada animismo. Você vai fazer matança para aquele Exu ali. E aquele pai de santo vai fazer o trabalho dele, vai realizar, vai. Mas será que foi o Exu que fez? Ou será que foi o ego do pai de santo que está bem cheio? Trabalhando com a mente do próprio pai de santo. Que ele pensa que ele está dando sangue pro Exu, ele está dando para ele mesmo. Você sabe lá com que energia que ele está se afundando. E é o pai de santo que se enche do ego de ver aquele sangue todo. E na hora do êxtase, ele vai mandar o tal do ketoplasma para conseguir o que ele quer. Seja de bom, seja de ruim. Mas o ketoplasma doado é do próprio pai de santo. Porque o Exu verdadeiro mesmo não precisa ver essas matanças o tempo todo, não. Às vezes é preciso. Peraí, seu Tranca, cortou. O senhor falou, às vezes é preciso e depois? Mas é sempre assim, não. É sempre assim. É sempre assim. Você tá me ouvindo, não? Tô ouvindo, sim, senhor. Pode falar, seu Tranca. Eita, nós. Dono, você tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Essa tal da toxinologia do ser é uma droga, mano. É uma droga. E aí acaba ficando mais difícil, mas graças a Deus... Vê que os invejosos abriram mais os olhos, mano. Nossa senhora. Então você estava falando que tem gente do lugar que faz oferenda de sangue e o senhor estava fazendo a ideia de que não precisa tanto. Ou não precisa tanto ou até não precisa. Ah lá. Mas aqueles que mais precisam, uma vez ou outra, às vezes o condenado está jogando lá, está jogado numa tarimba de doente, tão anêmico, tísico. É preciso fazer uma troca energética. Aí vão lá nas outras religiões para fazer. Aí chega lá nas outras religiões, o pai de santo manda. Olha, tem tanto sangue que dá para fazer chouriço para alimentar o mundo inteiro. Você acha que você está alimentando o Exu? Uma primeira parte você pode até estar. Porque está usando energia. Agora, é o pai de santo que está se banhando de sangue. Ele está se enchendo o ego dele. E naquela hora ele mesmo está fazendo o que ele quer, pro bem e pro mal. Quem faz essa ruindade, quem direciona o Exu, se é que naquela hora tiver Exu, é o próprio pai de santo, é o próprio feiticeiro, o que for. Nessas horas, para mim, nem umbanda. Verdadeiro umbanda, não. Dá para trabalhar sem sangue. Aí eu aqui, vai alemar como um bifinho. Por quê? Porque às vezes a pessoa vem tão carregada, tão cheio de coisa ruim, que eu como uns pedacinhos de carne para me telurizar, para eu ficar mais firme, para usar a energia do burro, senão o burro tomba. Essa é a troca energética da feitiçaria que eu faço. Os outros não querem saber. Gente, eu fazer é assim. Tem um Exu que trabalha dentro da casa, quando vem, se ele tiver muito carregado, ele trabalha arcadinho, com a cara no chão. Você acha que o Exu é torto? O torto é o cedo, chega lá assim. O que o Exu vai fazer é segurar teu peso nas costas dele. Isso aí acontece desde a antiguidade. Deixa eu segurar até o peso pra escrever torto. Por que que mexendo com essas coisas de... Meu bom, quase mexendo com coisa de mato e plantinha e mexe com tal índio e isso aqui. Aí ele fala que ela é da tartaruga. Por quê? Porque ele carrega o peso do povo nas costas. Ele carrega a responsabilidade dele e também os outros nas costas, a energia nas costas. Então essa função transmutar a energia dos outros, segurando o peso, para que a pessoa enxergue que ela é pesada. O crítico geralmente se acha muito, muito leve, né? Uhum. Pois falando ainda do tal do Pai de Santo que faz a feitiçaria com muito sangue, ele está usando a energia dele mesmo, está alimentando o próprio cotoplasma dele. Exu ali já foi embora faz tempo. O Exu já saiu faz tempo dali, ó. O Exu só fez função dele. O resto da feitiçaria é ele mesmo que tá fazendo. Aí fala, meu Exu que fez. Aí ele virou nessa hora, ele virou dono do Exu. Aí sabe o que acontece? Ele tá sendo obsidiado. Mas não é obsidiado mais pelo Exu, tá sendo obsidiado por si mesmo. Mesma coisa que acontece com esses pastores. Obsidiado pela vontade do dinheiro. Obsidiado pelas vontades dele mesmo, dono. Isso aí pra me chamar loucura. Tem que chamar os psicólogos pra resolver. Então, o mundo melhor seria aquele que a pessoa que aprecia qualquer produção, seja ela espiritual ou próprio do campo da matéria, se sabe melhor, faz melhor. Se não tem intenção de fazer nem melhor nem pior, apenas aprecia do jeito que é, corrige o erro dos outros na própria vida na hora que erra, e aí já vai ficar bom o mundo. Cada um no seu cantinho, cada um faz sua coisa, cada um na sua função. Eu já falei 365 mil vezes. Um vira o rebite, o outro coloca o rebite, o outro aperta o parafuso, o outro segura a chave. Um quer fazer serviço do outro, as merdas que acontecem. Nosso terreiro tombando, nosso pai de santo ficando doente, nosso filho de santo fugindo. É isso que acontece. Ué, falta de firmeza. Mas querer fazer aquilo que eu sabe fazer. Olha, o meu sabe voar, sabe? Uhum. Bota ele na água pra você ver o que acontece. Afunda. Então cada um faz uma coisa. Uhum. Cada um faz o seu serviço. Entendi. Aí eu vou falar assim. Uhum. Aí eu vou falar, outro dia me ensinaram, eu falo assim, cada um no seu quadrado. Uhum. Aí vem os doidos aí e fala assim, ué, que show esse que fala gíria? Dono, vocês vêm. No terreiro, fala com nós na linguagem de vocês. É. Eu já até permito que me chame de você. Eita. Vocês me ensinam a falar o jeito de hoje. Uhum. Eu aprendo. Eu aprendo que isso aqui chama computador. Aí você quer que eu seja atrasado, que eu não saiba o que vocês falam, que eu não vejo o que vocês fazem. É. Ô, dono, eu trabalho em favela, dono. O povo vem na favela do terreiro, nós aprendemos linguagem de vocês, dono. Uhum. Você vê os outros conversando comigo no terreiro de favela. Parece que eu tô no meio da prisão com eles. Seu tranco. Parece tudo marginal conversando. É, com você que eu tô me controlando um pouquinho mais. Mas não é porque eu te respeito, não. É porque você respeita os outros. Que eu gosto muito bem de falar as palavras. Uhum. Então, pra descarregar. Pra descarregar. E eu falo mais. Quando é show. Fala nessa forma. Você já percebeu que trancar rua tem um jeito específico de trabalhar? É, então. Não. Então você vai perceber que o Zexu da linha de caveira fala mais manso e mais contida a voz dele. Mais pra dentro. Uhum. Como se fosse um velho falando. Não tô falando que são todos. A linha de trancar rua trabalha com a tal da magia do som. Tem uns que trabalham com outros tipos de magia. A linha de sereia trabalha com a tal de magia amor. São várias formas de magia que existe para poder prender sua atenção e trabalhar sua energia. Então, assim, se eu falo assim, ó, para te agradar com essa voz assim, é porque faz parte da vibração que eu estou trabalhando cedo. Às vezes eu subo, às vezes eu desço. É assim que trabalha a energia. Ela sobe, ela desce. Eu não estou dando passe, mas isso aqui quebra vibração negativa. Muito médium não sabe disso. Muito, mas muito pai de santo não sabe disso. Mas isso aqui é um descarrego. Isso é descarrego. Às vezes ele fala palavrão ali no campo, vai descarregar energia negativa que tá com você. Quando o Exu bate o pé no chão, bate os cascos, ele tá descarregando. Porque se você enxergar, se você fosse vidente, você olhar ali, bate faísca no chão, velho. Ah, você não bate. Você vê faísca fugindo ali. E o senhor acha que existe uma certa covardia em eu depreciar o meu próximo ao invés de criar circunstâncias para que no futuro isso não aconteça novamente? Não entendi nada. O senhor acha que existe covardia em eu derrubar um caminhão de pedra na cabeça do meu irmão que está fazendo uma coisa errada, no lugar de eu criar um ambiente propício para que no futuro ninguém copie ele? O erro cada um vai aprender. Você pode dar até um conselho aqui ou acolá, como eu faço. Se ele quer insistir no erro, o caminhão vai cair em cima dele com um momento ou outro. Ah lá. Não adianta querer entrar muito no tal do arbítrio de cada um, não. Ele sabe o que faz. É que tem muita gente boa, não. Gente que não enxerga. Aí vai ser mãos bordeiras. É. Então as bordeiras. Agora não adianta. Se o bicho é torto, não adianta você viver com muita santidade. Porque você não vai santificar ele do jeito que você é. Não adianta você fazer a teoria do bambu puxar com um lado, ele vai prender pro outro, vai rodar e voltar até o ponto certo. É um bambu, você dá guardando em doses homeopáticas para ele o que ele deve fazer. Se ele estiver aberto a isso, muito bem. Se não, deixa se afundar. Uma hora a alma dele aprende. Você fala para fulano, não se droga, dono. Não se droga, dono. Eu dou, não, parei com isso. Tô só na maconha. Não se droga, dono. Você é pai de família. Não, mas isso aqui não faz mal pra mim, é só um pouquinho, tá bom? Aí, certo dia, o dono vai lá, descobriu que pra vender, pra comprar um pouquinho mais barato, se ele for com o homem que busca lá em cima do morro, vai ficar mais barato pra ele. Aí ele vai lá. Sabe o que acontece, dono? Bateu os gambé, como fala vocês. Polícia baixou. Eita. Leva ele pra prisão. Ele vai preso. Sabe da família dele o que vai acontecer? Família que tava presa, que tava lá. Agora não tem ninguém pra sustentar. Os filhos pequenos vão começar a mexer com isso aí de novo. Aí vai começar a servir de avião aí pra poder levar a droga pra cima e pra baixo. O dia que endividar de um jeito que... Porque aí ele também está endividado lá dentro. A criança está endividada lá embaixo. Aí você vai ver. Chega uma hora que a dívida está tão grande que eles vão descontar nos moleques. E os moleques, quando crescer, também vai virar o que ele virou. Então a gente fala, não se droga, dono. Então presta atenção. Quando a gente dá o toque aqui, ó, presta atenção no que pode acontecer lá. Tenta enxergar. Muitas vezes nós estamos vendo lá, falando, eu não sou computador. Mas eu tô enxergando que isso vai dar merda. Uhum. E a mulher que ficou com o homem, o homem agora tá preso, ela tem 2, 3 filhos para criar, e ela tá em casa, não sabe o que fazer, porque ela é abandonada. Uhum. Ela vai fazer o quê? Era puta. Pronto. Olá. Só porque eu escutei o que o senhor falou. Quantas vezes você acha que eu já falei isso? Já falei para muita gente. Uhum. Não quis ouvir. Isso envolve o karma de tanto mundo. Uma decisão naquela hora. Dono, nem que ele tivesse ido, passei, aleluia. Uhum. Ele tinha mudado tudo isso. Tinha, pode virar, né, as costas pra mim. Não tô falando pra ficar acendendo vela pra encher o resto da vida. Ah, ouve o meu conselho uma vez, depois vai virar aleluia pra fazer o que você quiser. É, ué. Não fala mais, não faça essas bostas, porque o que você tá fazendo, você tá envolvendo um monte de gente, dono. Tá envolvendo todo mundo num karma negativo. Que quando você veio pra esse mundo... Você veio com a função de vir ligado a essas pessoas e catapultar essas pessoas de uma situação ruim para uma situação melhor. Mas você falhou. Sabe o que vai acontecer com você? Ou você vira aleluia lá, daí pela dor lá dentro, ou vai todo mundo se afundar de novo por causa do teu karma que atrapalhou os outros. É que nem um joguinho dominó essa vida, não. Aí o velho chega e fala os dar os conselhos dele, eu tô começando a achar que ele tá certo. Qual que é o conselho do velho? O tripé. Outro. Você fala, ora aí, vigia. É, mesmo. Olha, eu não sou de oração, mas pelo menos vigia. Vigiar é a minha função. Vigiar, você deve vigiar. Presta atenção, não. Presta atenção. Então, daí a pessoa se coloca como justiceiro do astral encarnado aqui, Xangô, virado no Xangô. E diz, olha, tá errado fazer isso, você deve se consertar. E passa o dia inteiro olhando o que os outros fazem errado e esquece de cuidar do próprio jardim. Aí eu nem sei o que falar pra uma pessoa dessa. Porque pra falar o quê? Você é mais errado que os outros. Você dito que é certo, que é errado, e você é mais torto. Era mais fácil virar padre, né, não? Era tipo virar padre, então. Só que é pra ditar o que é certo, o que é errado, e fazer a coisa errada, vira padre. Isso aí pra gente chama falso moralismo. Dá, fazer a linha Xangô. Essa é a primeira vez que eu tô escutando. Mas tem muita gente que é assim. Justiça, faz o que é certo, o que é errado. E tem os críticos, né, Dona? Tem os críticos. Mesmo assim, você fazendo só o bem, vai ter gente te criticando. Você, por exemplo, tem alma branca, bonzinho, parece um porco. Ele vai falar mal de tu. Parece um quê? Pombo de porco. Oh, coisa linda. Pombo. Tá certo. E aí, vai falar mal? Pode falar. Então, tem essa ideia também. Às vezes a gente vê na escrita da outra pessoa uma maldade dirigida a gente. Não é, às vezes, se a gente sente isso, é porque tem rabo preso, não é, seu Tranca? Não, se não devesse nada, ia ver belas palavras ali. É muito mais fácil que vocês viver, é muito mais fácil que vocês pensem, que tá colocando confusão. Toma, vai cair aqui. Vai cair aqui umas quadradas de. Uma instantinha, a bobagem vai embora. Né? Cabeça vazia, oficina do diabo, não é? É, oficina do diabo. É. Tá certo. Isso, isso. O senhor falou da moça que acaba virando prostituta. Então, o senhor acredita que o comportamento individual no bem, o senhor falou que está concordando com o pai Joaquim, da oração e do vigiar. Então, esse vigiar, pelo menos eu tô. Do vigiar. Então, vigiar é o quê? É ele falar assim, olha, tô vendo uma prostituta ali, mas se eu não cuidar do meu lado, de eu me melhorar lá em casa, daí pode sair outra de lá. O pecado não tá na prostituta. Ah lá. Tá pecado, porque a prostituta existe desde que o mundo é bom. Ah, o pecado tá dela ter, na vida passada, ter com outra. E nessa vida ter por dificuldade, ter que virar puta de novo. Pra alimentar os moleques que é filho de um responsável que tá preso lá dentro. Pronto. E quem tá olhando não sabe se esse é o caso dela, então quer julgar, melhora a sociedade para que ela não precise mais passar por isso, sendo a diferença que quer ver no mundo, poxa. Gosta muito de falar dos outros, mas não faz nada para melhorar. Gosta de falar, mas não mostra a cara, não mostra endereço, não fala nada, não... gosta de falar só, né? Ah lá. Aí depois fica doente, uhum. E não sabe de onde tá vindo a doença. Não é Exu dos outros que tá mandando doença, doutor. É você mesmo. Às vezes seu próprio guardião fala, deixa ele tombar na terra. Pra ele aprender. Aí a sua própria energia te degenera, doutor. Então, se você não quer estar na energia pesada, fuja dela. Se não aguenta na guerra, sai dela. Agora tem gente, todo dia tá procurando guerra. Todo dia tá procurando guerra. Todo dia tá procurando confusão. Aí o que que resolve? O corpo padece todo, sabe por quê? Que todo mundo vai morrer um dia. Coisa mais certa. Todo mundo vai embora. Então, tá aqui fazer inferno. É, ué. Olha. Aí eu ia falar, faça uma oração. Eu vou falar, vai cair, filho. Vai lavar um fardo de roupa. Ah, o senhor tá dizendo assim, se ocupa. Se ocupa com alguma coisa útil. Ué? Você vai fazer alguma coisa útil. Se não for pros outros, faz pelo menos pro tu. Olha lá. Ué? Bom, vamos entrar no aspecto dos guardiões agora. Se eu sou uma pessoa que fala mal... Você tá proibido de falar a palavra Exu, Não, não. Se eu Ah, não. sou. Se... Não tô, não, graças a Deus. Mas vamos falar assim dos Exus da pessoa. Então, vamos lá. Eu tenho assim o meu Exu, é porque. É, para incluir a Pombagira também, os outros que ajudam. Mas vamos lá. Se eu tenho o meu Exu, minha Pombogira aí comigo, e aí é o exemplo de uma pessoa assim, que tá ouvindo o seu tranca. Daí eu vou lá, digito pro meu amigo que é. Sei lá, eu começo mal dizer tanto o médium como a entidade, e aí isso vira o tópico da minha semana. Como que as minhas entidades veem esse comportamento meu? Eles vão olhar assim, ah, é o burro que eu catei pra cavalgar. Não é, não progride em nada, só regride. É, só se ocupa da vida dos outros. Mas mesmo assim você vai ser cavalgado do mesmo jeito. Vai. Porque ele vai cavalgar um burro que vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar. Quando vocês são escolhidos porque vocês têm capacidade de transmitir energia e também a palavra. E a palavra é uma energia. Energia som. Entendi. Mas assim, o seu aprendizado vai vir. Vai vir, claro, porque vocês aí estão aí contabilizando, vocês estão escrevendo, ó, fez isso. Então esse aqui precisa de uma queda desse tamanho para poder sentir e melhorar, porque ele tem cabeça. Agora eu só tô fazendo isso porque eu sei que é pra você, viu, Dona? Esse é o tranca-rua das almas. Eu fico muito honrado da oportunidade que o senhor me dá de prosear com o senhor aí na beira da calçada. Que eu sei que essas coisas vão tocar o coração de quem tem que ter tocado. Se não for tocado no coração, vai espetar quem tem que ter se espetado. É Daí só eu por isso que eu tô falando desse jeito. daí eu lembro que o senhor falou assim outro dia. É, que nego quer reclamar, não quer ouvir, não ouve, não preciso de. Ué, quer reclamar? Desliga. Quer reclamar? Fazer outra coisa. É carpir. Não, mas então, daí o senhor falou assim, ó, vamos lá, vamos onde a gente parou, a hora que caiu. O senhor tava falando assim que às vezes o burro faz umas cagadas que vocês aí o espírito fica assim até meio sem jeito, mas o senhor falou, a gente vai cavalgar nele do mesmo jeito. Daí eu terminei dizendo assim, que então vocês vão anotando o que a gente vai fazendo, né? Daí o tipo do problema ou provação, como a gente chama, que vocês dão pra gente, tá no mesmo grau do aprendizado que a gente tem que ter. Nós vamos colocando no caderninho. Depois a gente vai cobrando vocês aos poucos. Olha lá. Vocês vão crescendo, a gente vai prestando atenção. Quando chegar a hora certa, aí nós vamos cobrar vocês as bobagens que fizeram. Olha lá. É porque A eu sou. intenção é que o burro seja um pouco mais esperto que os outros. E, afinal de contas, as pessoas procuram os médicos por causa também do médium, muitas vezes, não é por causa só do cliente, da entidade que está trabalhando, não. Mas, amor, vamos me falar. Tu quer um trabalho bom? Tu vai lá procurando a entidade. Vai procurando o médico. Não, que o médico se deturpa. Olha. Tem muito médico que se deturpa, que se vende. Dona, vamos catar um exemplo. Vamos. Vai naquela igreja lá. O padre fala, fala, fala, fala, fala, fala, fala. Vira as costas, vai sair com a mulher ali. A mulher vira mula sem cabeça. Diz que mulher é. Que a mulher de padre vira mula sem cabeça. Eita. Aí ele pega, fala que não pode, fala que não pode, fala que não pode, mas faz errado. Aí pega o pastor lá também. Fala que não pode, fala que não pode, fala que não pode. Vai lá e vem enriquecer, porque tá enriquecendo, porque ele tá enriquecendo. Mas ele tá falando outra coisa. Então, assim, se você é médico, pelo menos não vai pelo médico, vai logo pelo guia. Se você for na igreja por causa do padre, tu não tá sendo um bom fiel. Se tu for na igreja por causa do pastor também, porque ele fala bonito, porque ele é bonito, também não tá certo. Vá pelo conteúdo. Aí, se você for espírito, vai pela quantidade. Não vá atrás de médico, que médico se deturpa tanto quanto esses outros aí. Porque o homem é falho, a igreja é falha. E a igreja, se a igreja é falha, porque o homem é mais falho ainda. E é esse burro que é tão falho quanto os outros. Você também é falho. Todo Sim, mundo é falho. então. Por que que tem o povo esse costume de associar, ligar o médium à entidade e achar que estão igualmente evoluídos ou capazes de dar assistência igualmente? Porque alguns médios foram tão bons quanto. Teve alguns exemplos de médios muito bons na Terra, porque a evolução deles era muito boa. Agora, ficar procurando santinho no médico, vocês não vão achar nunca. Aí as pessoas querem que o médico seja santificado, porque eles querem tocar no guia. Eles querem ver a foto, eles querem ver como é que é. Todo mundo quer ver minha cara. Todo mundo quer sonhar comigo. Todo mundo quer saber como é que é o médico. Aí fica caçando. Quem que é o médico? Quem que é o médico? Quando vê que o médico não é. Todo mundo pensa, todo mundo sabe que eu sou preto. Ou fui preto, né, dona? Agora sou boa, foi nada. Mas assim, todo mundo fica caçando um preto nesse branquelo aí. Todo mundo fica caçando um preto, um eixo formado, um eixo coroado, um eixo tronado. Num médico que é espiritado, que fala mais que especula de rodinha. Então, assim, não fica caçando pai de santo em todo mundo, fica caçando santo em todo mundo. Procure a entidade e procure quando a entidade for boa. Isso aí você vai saber através da mensagem. Então vai todo mundo fugir de mim. Rapaz, eu não tenho papo na língua, não. Fala mesmo. Seu tragarroso. Então, não pode achar, então, que, vamos dizer, eu vou ser um Tomé da vida ou o Fernando um Joaquim da vida, né? É, cada duas pessoas diferentes. Olha lá. A coisa acontece só na hora do acoplamento. Você vai ver que muda até a expressão. É mesmo. Você vai ver que muda tudo. Muda tudo. Pra quem tem essa faculdade. Tem gente que não precisa nem de incorporação. É. Tem gente que através da intuição. Através da escrita. Mas não fique buscando quantidade no médico, você não vai achar. Uhum. Não vai achar nunca. É. Alguns começam a tomar com o tempo. Começam a pegar até as feições da entidade. É. Mas esses quando vivem para o santo, esses quando vivem só disso, esses quando não saem disso aí. No caso que nós estamos falando, você, por exemplo, você tem uma vida fora da espiritualidade, ou você só 25 horas por dia, você faz isso aí só. Não, não. Tem uma vida, tem vida à parte. É a mesma coisa, não. Claro. É a mesma coisa. Se você tem aquele rião aqui na frente, ó. Ele não tá dentro dele. Ele tá na frente daquele rio. Agora. Então, se estiver na frente da praia, ele vai na praia. Ele vai ter a vida dele. Ele vai tomar uma cerveja. Vai ter a vida dele. Então não fique procurando o tempo todo. Você não vai achar. Mesmo porque se tivesse que procurar eu dentro do meu burro, você ia achar eu. Humberto um torto. Ia me achar na cadeia. Eu era muito torto. Então, o senhor aconselha então o que as pessoas, por exemplo, dizem assim, eu precisava tanto de ajuda, o pai Joaquim é um espírito tão amável, vou buscar o Fernando, ou vou buscar o outro fulano ou outro ciclano para me ajudar. E aí a pessoa esquece de passar o que é dito pelo médium, pelo crivo da lógica, da razão, acha que agora não precisa mais raciocinar, vai confiando. Pode confiar 100% no médium, porque a entidade e a mediunidade é maravilhosa? Eu não confio 100% em ninguém. Eu não confio nem no ser. Tá certo. Eu não confio em ninguém, não. Uhum. Assim, ser feito de coração é uma coisa. É só você vendo a qualidade da entidade que você vai saber. Uhum. Tem gente que se entrega completamente. Então pode confiar. Mas é só você que vai saber. É tanto diante. Não é depender dos outros julgar por você. É você mesmo que vai fazer. É você. Você e o seu coração vai saber se vale ou se não vale. Não. Se você tivesse enfiando dentro do buraco, é porque tu que era o burro. O burro não era o médico. Tu que era o burro que se enfiou dentro do buraco. Ou tu não tem capacidade de saber se o negócio é bom ou não. Tu entra num terreiro, na hora que você chega, você só sente barrafeto negativo. Você vai achar que o lugar é de luz? Você já tem no terreiro, você vê que é uma fudância, que o pau faz tudo errado, que é um culoto, que é uma... Você acha que aquilo ali é o lugar certo? Você pode ter certeza que tem coisa misturada. Olha, dona, vou falar uma coisa. Não gosto de gente que vive 25 horas por dia pro espetismo, não. Não gosta do quê? De gente que vive 25 horas por dia pro espiritismo, não. Eu gosto que a pessoa tenha a vida dela. Sim. Que ela seja um médium na hora que ela for trabalhar com médium. Como médium. O escritor não escreve o dia inteiro. Alguma coisa ele faz com aquelas mãos quando não tá escrevendo. É mesmo. A mesma coisa é o médium. O médium só vai ser médium na hora que for para trabalhar de médium. Porque uma hora ou outra ele vai misturar as coisas. Uns outros são respeitáveis. Tato Xavier aí era um desrespeitável. Ele era respeitável. Vivia o tempo todo pra isso. Mas também sofreu na carne, né, dona? Nossa, como sofreu. Dona, se vocês ficam o tempo todo no espiritismo, no espiritismo, no espiritismo, vocês deixam viver a vida de vocês. Entendi. Tudo que é e demais... Tá do lado de cá, a gente sabe que você espera por causa disso também. Como? Nós do lado de cá, nós sabemos muito bem que você espera se ficar o tempo todo em cima disso aí. É mesmo. Vai, Caipi. Na hora de voltar, Caipi, você chama nós. Mas não chame muito, não, dona, porque eu não gosto de ficar o tempo todo assim, não. Eu tenho mais o que fazer do que ficar cozinhando. Vamos falar um pouco desse mais que o senhor tem para fazer, só um pouquinho? O que que o senhor tem feito ultimamente que o senhor falou, não, foi importante eu ter feito isso, porque se não tivesse feito, coisa pior dali teria surgido. Não, e hoje eu já te dei um exemplo. É. E do outro, dono fuma maconha, dono fuma maconha, dono fuma maconha. Maconha, eu mesmo não tenho nada contra a maconha. O problema é a maconha que tá fazendo na cabeça dele. O pé da maconha para mim ela vale tanto quanto o pé de fumo. Pé de fumo, pé de laranja. Pé é o pé. É o que ele vai fazer com aquilo. E o quanto aquilo vai fazer na cabeça dele. Uhum. Então, ultimamente, o que eu tô fazendo é tentando botar um pouco de prumo na cabeça dos outros. Mas o grande problema é a gente não pode influenciar o tal do livre-arbítrio. Aí eu faço o quê? Deixa o danado se fuder? Posso fazer isso, né, dona? Não, não. Não posso fazer. Claro. Eu fico dando a guarda, fico de olho. Às vezes dou. Já dei exemplo uma vez. Uma bebedeira não vai beber a mais para não ter que acontecer o acidente daqui a pouco. Isso aí aconteceu esses dias. De novo? É, de novo. Isso é uma que mais acontece. Não. Eu adoro embebedar mais os bêbados. Os bêbados matam, depois matam o inocente. Tá, é mais fácil, né? Aí morre ele, morre o outro. Aí é mais gente no inferno. Por falar nisso, eu até perguntei isso já pro Caveira, achou o seu sete catacumba, que o senhor chegou a encontrar alguém que antes o senhor conversou enquanto estava na matéria, e daí depois que desencarnou, você falou, aí, dona, olha eu aqui. Olha, eu vou lhe falar uma coisa, eu pretendo que isso aconteça quando eu subir para os orbes superiores. Ah, é? Dona, onde eu me enfiei, dona, logo depois do meu desencarno? O negócio tá feio, dona. Não era de se encontrar assim. E outra coisa, lá dentro, lá no meio do ano, quando tem as reuniões, no lugar que você sabe muito bem, que eu fui pro umbral mesmo, uhum. Quando você chega lá, umbral pros espíritos, os vamos chamar de inferno. Você chega lá, a última coisa que você faz é bater papo, dona. A última coisa que você faz é puxar prosa um com o outro. É uma elegância. Porque você não tem. Você nem olha pra cara do outro. Não dá tempo pra ficar concentrando pra saber se foi pai, se foi mãe. Geralmente os que você gostava na Terra subiram. Os que foram todos da sua corda e fizeram coisa errada. A maioria dos que eram que nem eu deve estar lá, mas cada um deve estar mais ocupado que o outro pra poder sair logo da bosta. Sair logo da onde? Da bosta. Não. Tá certo. Sair do quentinho. Do Nossa. Quentinho. Bronze é mais frio. Você sabe que não tem fogo no inferno, não, né? Não tem? O fogo é da consciência, né, Dom? Ah, tá certo. O inferno, o fogo tá na consciência. Uhum. E o inferno também. Eu conto essas historinhas pra dar medo nos trouxas. Só quando você chegar lá no inferno que você vai ver como é que é. Você quer pro inferno? Eu não, mãe. Claro que não, né? É um pedacinho capaz. De... Se você der uma resvalada. Uhum. Você der uma resvalada na terra. Um pedacinho de umbral você vai pegar. Porque tem nível, né, Dom? Sim, sim. É que nem andar. É que nem andar. Dependendo do andar. Tem um tal de andar 49 lá, onde você for lá, você tá fudido. Por quê? Vocês me desculpem, tô falando de mais palavras. Não, pode falar. Por quê? Se você for no andar 49 lá, que eles chamam de nível 39, olha, é melhor. E até eu que sou Exu, não fico lá, não. O que que tem lá? O bicho pega, Dom. É onde as consciências mais loucas tá lá. Pior de todos. Tem consciência desse mundo e consciência de que não é desse mundo também. Tá tudo misturado. É um caos. É obscura confusão do nada. Mas se eu for lá, por exemplo, eles vão pisar no meu pé, é isso? É que eu sei muito santinho pra chegar lá no 49. É muito. Se você chegar lá, eles vão mostrar as cagadinhas que você fez essa vida. Mas quem? Que tipo de gente que vai pro 49? Não é nem gente mais. Nossa. Tem os psicopatas aí, tem os estrupador, tem. Mas tem seres que estão lá dentro que não são dessa existência aqui, desse plano. E que são usados como cobrador. Em outras historinhas, vocês iam falar, é monstro. É não sei o quê. Não, são consciência externa. Cobrador. Cobrador carne. Uma coisa é o Exuzinho ser cobrador. Outra coisa é o quê? Essas coisas Carrasco. que o vento. É carrasco, mas é do nível dessas coisas que o Ventania comenta. Eita. Essas consciências antigas. Toma, vamos explicar. Começou a falar mesmo, começou a falar. Vamos Esses demônios do passado, lá. tá Eita. esquecido, não é? Nem É. se fala o nome dele, Não. esposa, falou, esses nomes É. aí. Esses aí estão esquecidos, que morreram junto. Vamos catar o povo mais bonzinho que teve no mundo, o Assírio. O Assírio é aquele que jogava criança pra cima e parava na espada. Eita. Criança caindo dois pedaços feito uma jaca. O bicho era ruim. A consciência da divindade deles lá, o Deus deles. Era um demônio na visão de vocês. Porque para eles era Deus, que era um Deus de guerra. Todas aquelas sociedades do passado que tinha o seu Deus na frente, o Deus deles era a cara deles. Então, você, aqui entre nós, não é para contar para os outros, hein, não. Tá bom, só Eu entre não eu, o vou falar. senhor e todo mundo que tá ouvindo. Então, eu não vou falar, não. Vou só dar a descrição. Tem um povo aí que chamava o Deus deles de Deus da guerra. Eu não vou falar outros nomes. Você acha que o Deus lá, que eles chamam de Deus da guerra, vai ser bonzinho? Ele traz a consciência daquele povo. Seja Deus da guerra, Senhor dos Exércitos, sei lá o que vocês quiserem lá. Se ele usa esse, vamos falar a palavra bonita, epíteto, ele tem a característica daquele povo, né? Não. É esse cobrador que está lá, com aquelas características do passado, tudo aquilo que foi arquivado. Então, eu vou contar para você o que é o nível 49. É o arquivo. Arquivo do que aconteceu e que é usado como purificação para quem entrou no nível deles. Os assírios já passaram tudo, em raça tudo. E já foram feitos três holocaustos, viu, Dona? Nossa. Vocês têm consciência de uma só, mas já tem três holocaustos que aconteceram. Vixe, Maria. Essas histórias, por favor. Então, mas e aí, o senhor já chegou lá no portão do nível 49 ou nunca foi? Eu não cheguei nisso. Eu ainda não fiz tanta bosta. Então, o senhor tem amigos Exus que já passaram por lá? Nós não temos necessidade de descer naquele nível, que aquele é o nível da bagunça. Tá, É o entendi. nível da cobrança, é o nível do carrasco que está lá mesmo. As consciências vão subir aos poucos para poder chegar. Dono, eu não desço nem ao décimo. Eita. Daqui a pouco eu nem desço mais, dono. É, porque trabalho, né, que ajuda a evoluir. Aquilo ali é um portal para chegar aí. Ali você acessa o passado. Então, assim, aquelas guerras que aparava a criancinha na espada, tá acontecendo ainda. Onde? Lá. A pessoa que tá lá tá catapultada no passado. Eu não sei se você sabe, mas não existe presente, passado nem futuro, né? Sim. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. É. E lá, quando você chega no meio da bagunça das guerras. Imagina você chega num canto e tá estoura a tua cabeça. Chega na hora que você sai da sua cabeça, vem um corta a tua cabeça. Chega na tua lente e parte pelo meio. Ali é um moedor de carne, dono. Eita. Ali é um moedor. Então Que tá. tem de imperador humano lá dentro, sei não. Mas ó, vamos aqui falar rapidamente só um pouco mais do vício e como é que, por exemplo, se eu tenho uma entidade, por exemplo, no caso o Fernando, o senhor ajuda as pessoas com vício, mas o que que o Fernando ou eu ou quem está ouvindo como médium pode fazer para facilitar o trabalho do Exu quando se encontra alguém com vício assim? Porque se a gente vai falar para a pessoa parar, ela vai falar, mas quem você pensa que é? Ah, vai falar que tá moralista. É. Nessas horas, vocês não têm muito o que fazer, não. É. Vocês vão passar a ser odiado. Então, tem que dar Quando você exemplo, fala, né? o que que o preto velho fala tanto, fala pra você de exemplo aí? É. O que que ele anda falando aí? Você sabe que eu tô desses dias aí, deve ser, né? É mesmo? Quando ele vem, eu venho junto, só fico de olho. Ah, que bom, seu Antônio. A tarde da água da bacia, Ah, a nossa! tomar, você puxa a água, fala. Vai pra lá e ela vem pra você. É a mesma coisa no vício. Se você manda a pessoa empurrar a bacia pra lá, é aí que o vício vem. Ah, ia. Entendi. Isso aí, inversamente, também na luz, viu, dona? Na espiritualidade também vê dessa forma. Vamos trocar essa bacia por uma bacia de luz. Sim. Quanto mais você empurra para lá, mais ela tenta chegar até você. Nossa. Basta você aceitar ou não. Ou não. Bacia de luz é a bacia de conhecimento, de consciência, de capacidade de conseguir. É, eu não vou ficar falando com ele, tá? Então, cada situação que a gente chama de negativa, ou depressiva, ou que causa estrago supostamente na nossa vida, são mensagens dizendo, olha, você precisa melhorar aqui, aqui, aqui, aqui. Tem gente que só vai entender com a dor, não. Olha lá. O que nós quer seguir, eu até falo. É que nem, olha, esses dias aí, veio uma mulher no terreiro aí, chegou e falou assim, eu tô indo lá no terreiro, naquele terreiro eu tô sendo usada, naquele terreiro eu tô macumbada, e eu quero sair de lá. Mas faz 30 anos que ela tá indo naquele terreiro. Você acha que eu vou chegar e falar, vem pro meu, que é melhor? O mais doente ali é o doente, doente, aquele que se permite ficar com a doença. Então é, quando ela quiser, ela vem. Mas não precisa nem contar que lá tava isso, tava aqui, que eu não quero nem saber. Ela tá tão obsediada que eu não quero problema acima de mim. Ela que se cure lá, ela cure os outros lá e se acerte lá. Nossa, seu é, tranca. Trazer de lá pra cá, é ela que tome a consciência. Não precisa nem falar pra mim, ah, eu tô 30 anos presa. É. Ela tá 30 anos, ela gosta. Uhum. Ela não é porque gosta. É mulher de malandro. Só que no lugar do malandro é terreiro que não presta. Ou é o terreiro, ou é o pai de santo. Pra então, mim é o pai de santo que não presta. Eita. Então, se a pessoa está num problema já há algum tempo, quer dizer que ela está ali compactuando, não vou dizer no crime, mas ali tá satisfazendo ela de alguma forma para continuar ali. Em tudo que você fica porque você está com aquela energia. Se você está numa energia de um terreiro bom, é porque você está compactuando com a energia boa. Uhum. Se você não consegue, e aí você não consegue sair de lá porque a sua entidade quer fazer o bem. Agora, se você está no meio do terreiro, só faz maldade, matança, ruindade, só cria diversidade, fofoca, aí você está compactuando com aquilo lá. E você passa a ser dependente daquilo. Então, você passa a viver aquilo. Você passa a ser aquilo. Então, como fala o outro lá, eu não vou falar para orar, mas vou falar, vigia, vai vigiar. Vigiar. Eu já dar uns tapas no olho e falar assim, presta atenção. Mas olha, quem ouviu o senhor dando essa explicação da moça do outro terreiro vai achar muitas vezes que o senhor faltou com caridade, tinha a oportunidade de ajudar e lavou as mãos. Mas eu não vou chegar pra ela. Eu vou te contar o que ia acontecer com essa mulher. Ela ia chegar no terreiro, uhum, ia ficar 2, 3 dias, uhum, ia voltar pra lá, falando que o terreiro ruim é o meu. Uhum. Eu vou dar a caridade. Desde que primeiro ela tome a consciência completa que ela é partícipe de onde ela estava. Olha, isso é verdade. Não venha botar culpa só no terreiro, a ruindade é sua. Ah, eu quero ajuda porque eu tô lá, tô presa há 30 anos. Que, os seus grilhão, você mesmo tá apertando todo dia. Uhum. Quando, o dia da transformação, da mudança, pode acontecer a qualquer momento, chama libertação. Agora, se você gosta, você fica lá. Mas não me venha falar mal dos outros. Toma uma decisão. Se você quer ser ético, você sai de um lugar e entra no outro. Você nem fala dos outros. Não é mesmo? Me vem com fofão. Detesto essas histórias. Vem me contar as histórias de levantar falso testemunho, levantar testemunho. Não quero saber. Eu quero você limpo. Me vem. Saia de lá, saia a francesa. Olha. Crie caso. Então, não. Se alguém chega pra mim e fala assim, olha, ou pra quem tá ouvindo também. Fala assim, olha, aconteceu isso, e você sabe como eu sou uma pessoa tão boa e não mereço nada disso, você não quer me ajudar, e aí eu sei que com você nada disso vai acontecer, já deve ficar esperto já. Eu já não confio. Olha lá. Já tá falando demais. Sai a francesa e entre a francesa. Uhum. Não quer entrar nos terreiros querendo aparecer, também não saia querendo aparecer não, mano. Uhum. Ah, não gostou? Até logo, muito obrigado. É assim, mano. Você vai numa loja, compra um Spike Carça lá, gostou, bem. Chegou em casa, rasgou, não volta. Compra outro lugar. Vai ficar fazendo inferno, fazendo crime. Depois faz 30 anos dentro do terreiro. E sai do terreiro falando que a culpa é do terreiro. A culpa é sua. Você que é ruim. É que que nem mulher de malandro. Ah, igual quando o senhor citou o exemplo da loja, ficou claro. Se eu estou indo na loja, compro calça há 30 anos, e como é que hoje que eu vou descobrir que há 30 anos nunca serviu para minha loja e continuei comprando lá? Comprou calça puída a vida inteira. Algum interesse ela tinha para naquela loja. Olha lá. Será que era o dono da loja? Eita. Eu, hoje em dia eu vejo que as pessoas fazem tudo por interesse. Algum interesse essa dona tem para fazer naquele terreiro? É fazer o quê? Aparecer? Será que ela não era mãe pequena? Será que ela não tinha autoridade? Será que ela não tinha algum tipo de outorga? Porque as pessoas são carentes, dona. Chega no terreiro, você dá um cargo para ela, pronto. Eita. Deixa os cargos de lado. Deixa paisando, chequete, tudo que pariu. Quem vai cuidar é as entidades. Vai pela entidade, vai pela mensagem, pela atitude. Não vá por causa de roupa, por causa de toque, por causa de música, por causa de roupa, por causa de ritualização. Vai por causa da mensagem e os resultados fazem você. Se você está achando que você está triste, não pode fazer nada. Então, ou em outras palavras, o senhor está dizendo assim: para de querer carregar um saco de pedra nas costas só para ter pedra numa hora para atirar nos outros. Daí a pessoa está com peso nas costas, mas é claro, está preparado para atirar pedra nos outros. Chama ele para me dar uma mensagem final aí. Só Salve? vou falar mais isso, hein, Salve, seu tranca-ruas. Dona? O que é que eu tava falando? Tava falando do exemplo da pedra. Por exemplo, o pessoal fica carregando pedra, ou seja, vai catando uma mágoa aqui, outra mágoa ali, outra mágoa ali. E daí fica com as costas pesadas porque tá carregando um saco de pedra e anda na vida preparado para tirar pedra nos outros e reclama da dor nas costas. A vida inteira carregou a pedra e vai estar reclamando, né? Reclamando de barriga cheia. O que o senhor Está está dizendo é reclamando. esse gosto, né, que está errado. É o gosto dentro dela de fazer, de guardar a mágoa e descontar. É isso que tem que arrumar. Tem que mudar a energia mesmo, né? Mudar os interesses, mudar. Dono, porque se você não. Se só existe um motivo para você estar dentro do terreiro. Servir a comunidade. Isso aí é ensinamento do preto velho. É mesmo. Servir a comunidade. Se você não, se você está lá por qualquer coisa que não seja servir a comunidade, você está no lugar errado. Vá para o boteco, então. Vá para qualquer lugar. Mas se tu está lá no terreiro e não quer servir a comunidade, tu não tem motivo para estar lá. O médico está começando a frequentar, ele está lá por quê? Porque ele vai servir a comunidade. É. A Iked está lá porque ela vai fazer comida, vai atender, blá, blá, blá, porque ela vai servir a comunidade. Agora, aquele que está lá para poder ser respeitado, ser levado como se fosse filho do pai de santo, que é o pai pequeno, não sei das quantas, que é o pai gigante, não sei das quantas, que está muito atrás de firula e frufru, não está servindo nada. Nada, né? Eu estou pouco me lixando com as roupas que está usando. Se está usando com os tal do Richelieu, usa isso, usa aquilo lá, vai olhar a caridade, vai servir ó, a comunidade, vai servir as pessoas, vai ajudar os pobres, vai dar conselho para os que estão se perdendo nas drogas, vai fazer alguma coisa pela sua comunidade. Tá certo, seu Tranca. Para não nos alongarmos muito, passa então, seu Tranca-Ruas, uma mensagem final para quem aí acompanhou com a gente e agora sabe que a postura pessoal é a que mais interessa para a felicidade da pessoa e do planeta onde ela vive. Eu já falei, presta atenção. Presta atenção. E a terceira coisa que eu falei, presta atenção. Vai atrás da mensagem, vai atrás no, e o trabalho do mensageiro. O que acontece em volta e nos corredores, nem dê valor a isso. Chega no seu terreiro, vai, toma seu passe, vira as costas e vai embora. Agradeça, saúde, o Exu, e vai para casa. Não fica muito batendo papo, que todo lugar que cria muita intimidade, dona, todo lugar que cria intimidade, cria depois decepção. Então, para se não decepcionar, cuide da tua espiritualidade e sirva a comunidade, de uma forma ou de outra. Se não tiver espiritualidade de incorporação, vai fazer comida e dar na favela. Vai ajudar os pobres, vai adotar uma criança, vai fazer alguma. Vai carpir. Essa é a minha mensagem dessa vez. Tá com bobagem na cabeça? Vai carpir. a língua foi feita dentro da boca para ficar dentro dela. Mas é isso. Vamos ver quando é que nós vamos prazer de novo. Mas é isso. Falei o que eu precisava falar. Você me desculpe minhas grosserias. Você desculpe meu jeito tosco. Mas não vou mudar nisso, não. Senão eu não sou tranco na rua. Sabe que eu tranco, sabe que eu destranco. Sabe, seu tranca-ruas. Graças a Deus. Senhor Fernando Parada? Então, novamente, quero agradecer aí a sua caridade de estar prestando esse tempo seu e da sua mediunidade para que nós possamos estudar com os espíritos que, através de você, nos ensinam, viu? É sempre um prazer, né, Jeff? A gente faz com dificuldade, a gente faz de vez em quando só, mas é bom sempre. Tá certo, meu querido. Tudo de bom e quem sabe, assim, se Deus quiser, até breve. Logo a gente se fala. Então, tchau. Um abraço. Tchau, Fernando. Lá na encruza, existe um homem valente. Lá na encruza, existe um homem valente. Com sua capa e cartola e seu punhal entre os dentes. A madrugada, é madrugada, é madrugada. Ele está do meu lado. É madrugada, ele está do meu lado. Por isso eu te digo, tranca a rua. Se você está ajudando alguém, é lógico que vai ter espírito trevoso que vai querer atrapalhar, né? Uhum. O próprio espírito trevoso da pessoa invejosa é o primeiro que quer atrapalhar. Ah, como incomoda. Ah, como vocês incomodam. Incomoda-se. Vocês tocam na ferida. Ainda que até agora os piores mesmo ainda não apareceram. No começo eu me lembro muito bem que aparecia a gente condenando você. É. Que você ia falhar, que você ia cair, que você ia tombar. É. Sabe que isso é próprio das pessoas inseguras, né, Dona? É próprio de quem não tem garantia. É próprio de quem não tem personalidade. E eu falo mais. Quando o Exu fala nessa forma, você já percebeu que trancar a rua tem um jeito específico de trabalhar? É, então. Então você vai perceber. Que os Exu da linha de caveira fala mais manso e mais contida a voz dele. Mais pra dentro. Como se fosse um velho falando. Não tô falando que são todos. A linha de tranca-rua trabalha com a tal da magia do som. Tem uns que trabalham com outros tipos de magia. A linha de sereia trabalha com a tal da magia amor. São várias formas de magia que existem. Para poder prender sua atenção e trabalhar sua energia. Então, assim, se eu falo assim, ó, para te agradar com essa voz assim, é porque faz parte da vibração que eu estou trabalhando cedo. Às vezes eu subo, às vezes eu desço. Uhum. É assim que trabalha a energia. Ela sobe, ela desce.